8868, decolado 235, controle 119, decimal 8, voo, voo. 198, agradece, uma boa noite, 8868. Portugal 024, clear to Lisboa, flight level 370, via Upper Zulu 10 until Natal, after Upper November 873 until Vitor, Uniform, November Oscar Kilo, Gunok, and after according to flight plan route, take off from runway 10 after left turn, Puka departure and Zipar transition. Salvador departure frequency 119.80 and squawk 5024 to Portugal 024. Portugal 024, the readback is correct, to come back right for pushback and pass. Boa noite, boa noite, informação delta, aprovação 2, aprovação para Natal. 1098, boa noite, pronto, cópia. Natal 370, via rota antes do 10, decolagem da pista 10. Após decolagem, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puka, transição Zipar. Frequência do controle 119.8, aciona 5023, voo 098. Voo 098, aprovado Natal, 370, Pedro 10, decola da 10, curva esquerda, Puka, Zipar. 098, controle 5023 com o transponder, voo 2098. Protejamento correto, corpo 02, chame pronto, voo 098. Autorizado, chame táxi, voo 1170. Autorizado, senhor, ataque, voo 1170. Por gentileza, senhor, por acaso o senhor tem como passar um metade de Sierra Bravo Kilo Golf? Só um minuto. Autorizada a chegada Mari, que está para 4 no 10. É 4 mil, na Mari, 62, 12. 3152, autorizada, final ILS, reporte estabilizado. Confirmando, passando em 16. Autorizada, final ILS, reporte estabilizado. Yeah, right. possibilidade de coordenar o 3, Aracaju 363, aí. Controle. Possibilidade de coordenação, a gente vai pro lado do Alfa Romeo 363, boa noite, minha mãe. A dúvida é a coordenação da nave, sendo que solicitou que mantenha a saída. Bem, graças. Só para informação, a gente consultou aqui o pessoal da meteorologia. O metade de Campina Grande não foi encontrado, mas a gente conseguiu aqui o de João Pessoa, que fica bem próximo. E lá consta FIO 020, grupo de 9, QNH 1014. E o vento 120,5. O pessoal olhou lá a imagem satélite e viu que a região tá boa lá para aproximação. Prossigo a via Pátio 1 no Índia, ponto de espera no 10, torre 118, decimal 95, ajuste no 04, bom voo. 714, Pátio 1 no Índia, ponto de espera no 10, 1895, a torre 118, boa noite. Câmera 258, daqui para 2010, autorizada por Maionete, reporte estabilizado. 2000, autorizado, reportará estabilizado, né, 258. 1170, próximo ponto de espera 10, pronto para decolagem. 1170, boa noite, autorizado alinhar e decolar. Pista 10, vento 1, 10 graus, 099. Livre decolagem, 10, voo 1170. estabilizada, até 31 por aí. 352, chamei a torre 1995. 2195, tá negando por aí. Salvador, 3152, passando Simbra. Baixada travada. 3152, tráfego avistado, tem livre pouso, pista 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Condução alisada, 10, 3152. Voo 1170, decolado aos 47, controle agora 119.8, tem um bom voo. 19-8, 1-1-7-0, muito boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, 1-1-7-0, decolou na Cuca, cruza 1700 pés. 1-7-0, boa noite, contato radar, sou o motor nível 370, sai da PUC. 370, PUC, 1-1-7-0, boa noite. Boa noite, SM Identificação, autorizado a chegada na área, vista para o nível 050. SM62, 12, vista para 2010, autorizado a final IADS, repasse estabilizado. Autorizado, dona? Obrigado, dona. 3152, solo ao 50, libera a direita, chama solo 121, décima 1. 6258 estabilizou o final do Alpha. Poxa, 6258, boa noite. Tráfego avistado, continua a aproximação, reporte o marcador externo embaixo travado. Portal externo, 6258. Boa noite, prossiga Alpha e Juliette, a terremota 12 do Pátio 1. Alpha, Juliette, remota 12 do Pátio 1 também. Autorizado, chame táxi, 1098. Eu deixo uma táxi, 098. Externo, contra enxergado, 6258. Seguinte, achando é 6258, autorizado pouso, pista 10, vento 100 graus, 102. Cliente livre pouso, 6258. 170, câmbio centro Recife, frequência 90, decimal 45. Confirma a frequência para o 1170? 125, decimal 45. 25, 45, 1170, muito boa noite. Boa noite. Bom, curso do localizador avistando o canal 6212. 6212, chama a torre 1895. 6895, uma boa semana, Sareta. Amém. Salvador, boa noite, 6212, o canal transfere. Oxalé 6212, boa noite, tráfego avistado, continua a aproximação, reporta passando marcado externo embaixo do travado. Vai reportar externo, passado travado, 6212. Oxalé 6258, solo 54, direita solo 121, décima 1. 211, boa noite. Boa noite, é o TAN 9408, informação Delta, autorização Guarulhos. Paciente do 9408, aguarde um minuto pra cópia. Aguarde. Fala, Xané 6258, Bruno, escuta, boa noite. 6258, prossiga via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Via Alfa, reporte para ingresso na Juliette, 6258. Passando o externo, passado travado, Xané 6212. Paciente, o vento 1,00 graus, 1,0 nós, autorizado pouso, pistão no zero, Xané 6212. Repouso na 1,0, 6212. Solo 1,0, na vento 1%, 46 a bordo, Fortaleza 2,40. Autorizado táxi, direita via Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, o ajuste 1-0-1-4, e um bom voo 0-9-8. Recomendo 14 de táxi, via Alfa, reporta 2-4-5, 1-0-9-8, previa até o Borac. Portugal 024, push back and start approval to come back to Redford Tech. Push back and start, Portugal 024. 9408, copia? Copia. Yeah. Guarulhos 340, Upes 10, até Taubaté, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, perfil Dael, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.8, 5025 no transponder. Nove 408 autorizado Guarulhos, 340 via Pedro 10 até Taubaté. Decolo 10 com a direita da Eolia da Motiva, controle campo 8, transponder 5025, tá 9408. Correio, assume pronto, porta 62 é o 9408. Camarada. Para ingresso na Juliette, 6258. Cliente, mantenha o antigo da Juliette, aguarde para ingresso, 6258. Cabeceiro no zero. Mantenha o 0, 0, 0, 0. 212 no solo 58, libera direita, solo 121, decimal 1. Ok, então vamos na bola. Xalé 6212, boa noite, prossiga Alfa e Kilo, Pátio 3, atento ao balizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao balizador, 6212. 09, Kilo, colégio 01, 09. Presente, vai direto, Zona. Zona, 0972. Obrigado. 6258 para informação, tem um A330 da Portugal no através do portão 11, não interfere com seu ingresso. Decolada 59, controle agora 119, decimal 8, tem um bom voo. 198, obrigado. 19. 098, contato radar, sua para o nível 370, sai da fuga. 370, sai da fuga. Taxi via Apron 1 and Taxiway India. Hold point runway 10, call tower 118.95. Beacon H now is 1014. Have a nice trip, sir. Portugal, 024, Beacon 1, again, hold point 10. Taxi tower 118.95 and Beacon H 1014. Continua a aproximação, reporte trem de pouso baixado travado. Já baixado travado, 4062. 4062, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 10 máximo. Eu repouso na pista 10, azul 4062. da Mike XVR na posição 8 do Pátio 1. A escuta, tem o Mike X-Ray. Para escutar, por isso, aquele negócio da 8 para a posição 14 em remota, já contactado com a XVR. Mike Strap, aguarde para iniciar o rebote. Pode aqui, Leco. É pro ano, é? Edição. Firme? Tá, 9408, já para o flashback acionamento. Gente, aguarde um minuto, 9408. Aguarde, é 9408. O outro ponto de valor, vira. Sim, eu posso fazer isso. Autorizado por XP, acionar o Chimitax. Autorizado por XP, acionar o Chimitax. Está 9408. Portão Mike X3F, na sua? Oi, tio. Autorizado, inicial reboque. Reporte na remota 1-4, agilizando o quanto possível o reboque. Positivo, graças. Posso dar o 024, line up and wait, runway 10. Azul 4062, solo 05, libera direita, solo 121, decimal 1. Direita 121, muito obrigado. Azul 4062, boa noite, prossiga via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, vou começar a falar com o ingresso na Juliette, pode ser. Portugal 024, clear for takeoff, runway 10, the wind is 110 degrees, 10 knots. Santana 408, Notícia 7, Galeão, 3 horas e 54. Autorizado táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste é 10 no 4, é um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera uma torre da não fazer atividade, agora. Departure. At 1024, radar contact climb to set level 370, focus departure. At level 370, clear autorizado ingresso Juliette, portão 01, o 4062. Última aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. Portugal 024, clear flag alert to VSTAR position, restricted flight level 350. Rectifier, climb level 350, Portugal 024, restricted. 172 no solo 14, direita solo 1, 2, 1, decimal 1. Funcionou o nome, por favor, o 1972. Boa noite, 1972, boa noite, prossigo táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao barulho de avanço. Alfa, Kilo, autorizado, pátio 3, via Alfa, 1972. Vento 1, 10 graus, 10 mais. Decolagem autorizada, tá, 9408. Boa noite, contato radar, eu para o nível 340, direto mesmo. Direto mesmo, é o 9408. Portugal, Júlio, se for com o Recife 151, que faz o 10.45. Portugal, Portugal, 0245, please. 125.45. 125.45, Recife, Portugal, 0245, sorry. 408, autorizado pelo centro, direto Mótima. Ok, muito obrigado. Presente Mótima, 9408. 9408, sendo 135, frequência 125, decimal 1. 351, muito obrigado, 9408, pode ser. 1251, bom dia. 351, até 9408. Capitão, bom dia, sua identificação, autorizada a chegar à marca, deixa para 2010, ajuste no 014. Para 2010, ajuste no 014, possibilidade de atuar, Dunas? Obrigado, Provedor.